Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Quantas vezes vi, baby, a face da moeda virar depois da queda, mudar o fim. Tá aqui, e então sinta meu corpo. Apague a luz do abajur. Oh, baby, ah! Quando a paz alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era tradição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom me encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, o juízo que é bom me encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo disse escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom me encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, seu corpo de sereia, da aula de anatomia. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. A patucada se gira. Que é mais branco que sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vai vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto porque nunca pude amar. Mas a vida se vai, é preciso sambar, paz e samba viver.

Eu sei, carpinho, que minha arma tá arada, luteada, capinada com as foiçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração me Antena Web, a sua melhor sintonia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os pares estão marcando. logo desfilando. E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão. O shot careirinho é um shot bonitinho. E todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gaita vai gemendo, meu coração querendo. Maricota mais faceira da chinoca do rincão. O shot careirinho é um shot arrastadinho. E todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os pares vão marcando e logo desfilando. E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão. O shot careirinho é um shot bonitinho. E todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E todos vão cantando a marcação. Mas deixa estar que eu vou-me embora. Eu vou voltar pro meu rincão, pra beber água dos teus olhos, sangue do teu coração. Mas deixa estar que eu vou-me embora. Eu vou voltar pro meu rincão, que é pra comer churrasco gordo e tomar mate chimarrão. Esse dança é o chat, moçada. Vamos lá, levanta a perna da direita e sai com a esquerda. Mas isso é tombo certo, senhor. É isso que eu quero, senhor. Mas deixa estar que eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra fronteira, que é pra comer churrasco gordo e tomar café de chaleira. Mas deixa estar que eu vou-me embora. Eu vou-me embora pra fronteira, mas eu vou levar comigo este shot laranjeira. Loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Sou insistente, não importa o que aconteça, nem que dê dor de cabeça, mesmo assim eu vou tentar. Se ela der bola, fica mais fácil ainda. Mulher sempre é bem-vinda, delas nunca vou largar. Sou carrapato, sou chiclete, gruda, gruda. Não importa o que me diga, é com mulher que eu vou ficar. Eu tô que tô querendo mais. Eu tô que tô e vou atrás. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Sou insistente, não importa o que aconteça, nem que dê dor de cabeça, mesmo assim eu vou tentar. Se ela der bola, fica mais fácil ainda. Mulher sempre é bem-vinda, delas nunca vou largar. Sou carrapato, sou chiclete, gruda, gruda. Não importa o que me diga, é com mulher que eu vou ficar. Eu tô que tô querendo mais. Eu tô que tô e vou atrás. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. Pode ser loira, moreninha ou morenaça, chego lá, levanto a taça. Mulher nunca é demais. We'll be right back. Antena Web, sintoniza-te. Adio, amore mio. Adio, amore mio. Foram as últimas palavras que ela falou. À noite, sem nada a fazer, comecei a beber na penumbra de um bar, onde o certo nos fogem das mãos, o prazer é solidão, forma um par. Ela veio, sentou do meu lado, voz de menina, corpo de mulher. Um carinho, meu peito se abriu, não sei se mentiu ao dizer que me quer. Gringa! Safada, sacana, você me pegou. O vinho, a luz da balada, o som da madrugada, prazer ou amor. Gringa, italiana, safada, sacana, você me pegou. O vinho, a luz da balada, o som da madrugada, prazer ou amor. Você me beijou. Adio, amore mio. Adio, amore mio. Foram as últimas palavras que ela falou. É Flor da Serra, a todas as gringas italianas. À noite, sem nada a fazer, comecei a beber na penumbra de um bar, onde o certo nos foge das mãos, o prazer é solidão, forma um par. Ela veio, sentou do meu lado, voz de menina, corpo de mulher. Um carinho, meu peito se abriu, não sei se mentiu ao dizer que me quer. Vinga! Safada, sacana, você me pegou. O vinho, a luz da balada, o som da madrugada, prazer ou amor. Gringa, italiana, safada, sacana, você me pegou. O vinho, a luz da balada, o som da madrugada, prazer ou amor. Adio, amor e mio. Adio, amore mio. Lábios de fogo, o sangue ferveu, você me beijou. Adio, amore mio. Adio, amore mio. Foram as últimas palavras que ela falou. Foram as últimas palavras que ela falou. Sofrer, sofrer. esquecer ainda mais impossível pensar no que o tempo vai fazer. Mas e meu coração, meu amor, eu não vou te esquecer. Se me abraças no fim, tenho amor pra nós dois. Onde quer que eu vá, mesmo sem te levar, chegas logo depois. Te esperarei porque sei que um dia vais voltar. Se sofri, fiz sofrer, que outra vez saberemos sonhar. Te amarei, me amarás, porque sei que jamais nos diremos. Jamais te amarei, me amarás, porque sei que esse amor vai crescer ainda mais. Te amarei, me amarás, porque sei que jamais nos diremos jamais. Te esperarei porque sei que um dia vais voltar. Se sofri, fiz sofrer, que outra vez saberemos sem você, meu coração não resistiu. quase morri de paixão, que louca solidão, o meu corpo sentiu. Voltei horas e minutos, estava louco pra chegar, pra matar o meu cansaço, venha ser o abraço e depois te amar. Olha eu aqui, carente de amor, pedindo seu colo, querendo seus beijos, minha linda flor. Olha eu aqui de novo, vim aqui só pra te ver. Olha eu aqui de novo, querendo amar você. Olha eu aqui de novo, vim aqui só pra te ver. Olha eu aqui de novo, querendo amar você. Olha eu aqui de novo, vim aqui só pra te ver. Olha eu aqui de novo, querendo amar você. Olha eu aqui de novo, vim aqui só pra te ver. Olha eu aqui de novo, querendo amar você. Na próxima semana.